te conheci. Você era o oposto e foi isso que me encantou. Eu tive que ralar pra conquistar o seu amor. Gastei todos os créditos que eu tinha com você. Eu enfrentei todos os medos até o de andar de avião. Mas eu guardei o medo dentro do meu coração. E esse medo eu jurei não contar pra você. Assim ó. Era o medo que eu tinha de um dia não te fazer mais sorrir. De não dar boa noite e um beijo na testa antes de dormir. De olhar pra essa mão e ver que o anel que eu te dei não está lá. Esse é o meu medo. De passar o domingo sozinho em casa assistindo TV. De não ter mais ninguém perguntando pra mim o que vamos fazer. De chegar no banheiro e ver que sua escova não está mais lá. De ouvir da sua boca que está cansada e quer terminar. Resumindo meu medo. Ficar sem você. Resumindo meu medo. É um dia ficar sem você. De um dia não te fazer mais sorrir. De não dar boa noite e um beijo na testa antes de dormir. De olhar nessa mão e ver que o anel que eu te dei não está lá. Esse é meu medo. De passar o domingo sozinho em casa assistindo TV. De não ter mais ninguém perguntando pra mim o que vamos fazer. De chegar no banheiro e ver que sua escova não está mais lá. De ouvir da sua boca que está cansada e quer terminar. Resumindo meu medo. Resumindo meu medo. É um dia ficar sem você. Ficar sem você. Resumindo meu medo. Resumindo meu medo. É um dia ficar sem você.